coisa louca, menina boa, mulher igual a esta, é o que a gente sonha, yae, ale. No ragamuffin, é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin, é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. Eu viajei no swing de uma gata, menina linda, muito boa, é muito rara, cabelos longos, que impressionar, e uma boca muito boa pra se beijar, e que olhos inesquecíveis, o seu jeito todo é irresistível. Que coisa louca, menina boa, mulher igual a essa é o que a gente sonha. Eu viajei, é claro que eu delirei, ela requebra até embaixo pra valer. Ela transmite sempre muita energia com seu jeito sensual, que arrepia. É muita coisa que não dá pra imaginar, uma menina igual a essa todo mundo quer provar. Ela dançava, requebrava nesse som que eu vou cantar. Eu quero ver se tu é bom, eu quero ver tu balançar. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. Essa menina não era qualquer uma, conquistou a festa inteira com seu jogo de cintura. Rebolava, requebrava pra valer, e nessa festa foi até o amanhecer. Com seu jeito totalmente sensual, tirava qualquer um de letra com toda sua moral. O chaveco para ela era pouco, ela queria deixar todo mundo louco. E se esfregava e arrepiava, isso tudo era sempre uma jogada. Ela queria é rebolar, ver a galera toda ali acompanhar. Nesse swing que veio conquistar, eu quero ver se tu é bom, eu quero ver tu balançar. Que coisa louca, menina boa, mulher igual a esta é o que a gente sonha. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. Com o swing típico de brasileira, mexia com o corpo e com a minha cabeça. Dança tão sensual quanto a do ventre, mulher sem igual, muito caliente, deixa gringo louco, brasileiro até doente. Seu corpo escultural que mexe com a gente. Arregalei os olhos, pois tá bom a peça, era o comentário que rolava lá na festa. Não me contento apenas com quem vejo, quero te beijar, me entregar por inteiro, te amar a noite toda sem nenhum receio, mostrar o poder do latino brasileiro. Pois sei que posso te fazer feliz, dizer tudo, tudo que você sempre quis, te dar um carinho ou pegar bem pesado, ser um verdadeiro príncipe encantado. Então olhe para mim, continue dançando assim, pois sei que você também está afim, que está rolando o clima ao som desse raga. Então vem menina, vamos para minha casa. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata. No ragamuffin é o que ela gosta, ela requebra até embaixo e nem se importa. No ragamuffin é o que ela gosta, é sensual, é muito linda, é muito gata.